do chat sacado pra instigar vagabundo. Vem cá, boca, vem cu, cabo, cê tá com tudo junto. Para. Aqui no baile da 17, é lá no baile do Elipa, é lá no baile da Marconi. Vou catucando. Joga o copo pro alto e nela tu vai sarrar. Joga o copo pro alto e nela tu vai sarrar. Vou catucando. Tu catuca, eu catuco, nós fode essa puta junto. Tu catuca, eu catuco, nós fode essa puta junto. Tu catuca, eu catuco, nós fode essa puta junto. Aqui no baile da 17, é lá no baile do Elipa, é lá no baile da Marconi. Vou catucando. Joga o copo pro alto e nela tu vai sarrar. Joga o copo pro alto e nela tu vai sarrar. Vou catucando. Tu catuca, eu catuco, nós fode essa puta junto. Tu catuca, eu catuco, nós fode essa puta.